E começa um novo turno aqui no Jogatina VG e vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero partidas de Twilight Imperium de 200 horas, no mínimo. Vixi. Fala galera, aqui é o Snake e devo dizer que eu já vi um final de partida de Twilight Imperium, mas nunca vi um final de partida de Banco Imobiliário. Ó, oh, eu tô de prova. Diga-se hein? De passagem, Twilight Imperium com 6 jogadores. E aí galera, aqui é o Excel e rapaziada, depois dessa rodada vocês me acordam então que eu jogo com vocês. Ó, oh. Jogos com downtime gigante. When your turn has ended. Genial. É isso mesmo, galera. Vamos fazer mais um podcast aqui do Jogatina VG. Dessa vez com um tema um pouco inusitado, mas que muita gente fala. Não gosta de jogar jogos demorados, porque sim, vamos falar sobre esses jogos demorados. Vamos discutir sobre toda essa temática de se jogos demorados vale a pena ou não, se são de fato demorados dentro da sua mecânica e muito mais. Logo, tile de comentários. Hoje tá liberado o Civ. Hoje tá. Opa, bingo. Começando mais uma leitura de comentários e recadinhos aqui no Jogatina BG Podcast. Esses são os comentários relativos ao programa de número 32, onde a gente aproveitou o cabeça e falamos sobre jogatinas, é claro, porque não? Faz tempo que o menino não participava aqui, então foi bom pra saber o que ele andou jogando e foram bastante jogos legais, né? Conforme vocês viram aí na última edição. Ouviram, né? Não viram, porque é um podcast, não um vídeo. Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Você pode seguir a gente nas redes sociais, são diversas delas, no Twitter, @jogatinabg. No facebook.com/jogatinabg, nossa fanpage. Se vocês tiverem interesse em fazer um grupo no Facebook, vocês me avisem, porque daí eu faço lá pra gente discutir joguinhos e muito mais. Também temos nosso grupo no Telegram, que é onde o amor tá mais concentrado, né, por metro quadrado, ou por taio quadrado, que não. Lá tem nosso grupo, né, então você pode acessar gratuitamente. O pessoal discute board game 24/7, né, então são discussões legais. E também tem comidinhas de vez em quando. Além disso, tem nosso canal no YouTube, que tá bem parado, eu sei, mas espero resolver isso logo logo. E lembrando que esse episódio também é patrocinado pelo Bruno da Rock Jogos, onde você pode comprar seus joguinhos. Então entre lá na rockjogos.com. Além de jogos importados, algumas pré-vendas, então confiram abaixo. E rapidinho então, só pra gente terminar essa parte do tile de comentários solo, tivemos dois comentários aqui rapidinho, um do Ricardo Santos, que mandou o seguinte: oi pessoal, tudo bom? Legal que vocês leram meu comentário, gostei. O programa também ficou bacana, principalmente porque vocês falaram de jogos que eu não conhecia ou conhecia apenas de nome, como New Angeles. Fiquei bastante interessado no Flicken Up e agora com vontade de conhecer também o Seven Wonders Duo, apesar da minha ojeriza por jogos de carta. Ponto pra vocês. Ah, e sensacional fechar o programa com a música do Kansas, porque Kansas é foda. Abraços. Então, olha só, necessariamente, às vezes o pessoal não tá afim de jogar um jogo de carta, mas o Seven Wonders é muito mais que isso, sabe? Ele é um jogo bem completo, não só o Seven Wonders Duo, mas como o Seven Wonders mesmo, a franquia. Excelentes jogos, atende um público muito bom, são jogos rápidos, com mecânicas legais. Eu recomendo muito, muito mesmo. E o João Cláudio mandou um recadinho rapidinho aqui, que vai o seguinte: mais um ótimo episódio, o Seven Wonders Duo tá pra estrear e o Flicken Up é um jogo que precisa de todo espaço em volta da mesa, por isso que apesar de ter achado muito bacana eu deixei passar. Pois é, o Flicken Up, ele é o único, entre aspas, pecado dele é que ele precisa de um espacinho legal pra você jogar, é uma mesinha ali, é legal com mais distância, quanto a maior a mesa melhor, porque daí fica aquela questão da destreza, sabe? Fica mais contido, assim, numa mesa pequena e uma mesa grande. Isso favorece muito o jogo. Então é isso, gente. Olha só, recadinhos rapidinhos aqui. Deixe sempre seu comentário, muito importante pra nós. Deixar seu comentário. O seu feedback é o nosso combustível, como sempre. Sempre avise seus amiguinhos sobre episódios novos. Se você conhece amiguinhos que estão entrando no board game e não conhece podcast, apresente o Jogatina BG. Estamos aí cada 15 dias pra vocês com vários podcasts legais. E espero que vocês gostem desse. Então é isso. Abraços. E pra começar a nossa discussão aqui do podcast, é interessante a gente abordar essa questão, né? Porque tem muita gente que, não jogo tal jogo porque é mais de 2 horas. Vocês já tiveram, fora a galera Party Game que a gente falou recentemente no podcast de Zabuzeta Has Engage. Mas já tiveram situações em onde a galera fala, não jogo jogos que demorem mais que 2 horas, ou não? Cara, galera falar que não joga, não, mas dias específicos que a galera olhar assim e falar, não vai rolar mais uma partida hoje, porque ela não vai terminar hoje. Ah, isso é exatamente verdade. Essa situação. Você olha assim, já tá todo mundo com aquela cara de bode, né? Tipo, cara, eu só quero a minha cama. Você olha assim, ah, esse jogo é muito massa, mas infelizmente não vai rolar mais uma partida. Mas é a mesma sensação que você quer comer mais um pedaço de lasanha, mas não cabe? Também, uma boa analogia. Como assim, cara? Sempre cabe mais um pedaço de lasanha? Essa questão até é interessante porque, por exemplo, eu citei Twilight Imperium no começo, mas, cara, é sempre um parto tentar conseguir colocar esse jogo na mesa, porque sempre vai ter aquela pessoa falando, putz, vai demorar demais, eu quero sair ainda hoje daqui, que sempre fica nessa questão, porque são jogos demorados. Mas, pra gente começar essa discussão, tem duas listas que a comunidade, principalmente no Ludopedia e no Board Game Geek, fizeram sobre jogos demorados. Eu fiz aquela pesquisa básica, sabe? Tipo, longest board game ou jogos longos no Ludopedia. E clicou, estou com sorte. Estou com sorte. Aí mas encontrei vários jogos. Uma pesquisa, acho que você faltou de procurar, é justamente o jogo mais longo, qual que é o setup mais comprido que tem? Não, setup, eu também tenho uma lista de setup aqui. Não, longo, cara, de comprido, setup centímetros mais eu quero. Ah, centímetros, entendi. Depende do jogo, cara, porque, por exemplo, o Excel, junto com o Diogo, fizeram aquela campanha maluca das 3 temporadas do Zombicide, que ocupou uma mesa de cozinha de 12 lugares. A gente demorou 6 horas e não tinha chego na metade do mapa. 5 então, metros quadrados de jogo. Cara, foi bem louco, tipo assim, isso. Ó. Foi bem massa. Foi empolgante. Logo passava rejunte no chão e já pô, fazia... Pior que foi, cara, tava muito massa. Tanto que a gente perdeu a primeira partida e depois já tocou de novo. Mas enfim, segue lá. Peraí, o Zabos deu uma ideia, cara. O dia que você cansar de Zombicide, você pode rejuntar uma parede, assim, com os tiles. Dá. Cara, não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Eu aprovo. Dessas listas que de tempo de jogo, né, a gente vai ter muito predominância de jogos da série Wargame, né, que muito Wargame acaba sendo demorado. Tá vendo, Snake? É tudo culpa sua. Eu não tenho nada a ver com tem, isso. Tem sim. Toma. O jogo mais demorado, de fato, que tem ali, que o pessoal fala que vai demorar, cara, ele demora apenas 62 dias de duração, se você fizer a campanha inteira dele, que é The Campaign of North Africa, né, um jogo da campanha do Norte da África. O mapa tem o espaço de 10 square feet, entendeu? Isso mudando pra um português e pra convenções normais de medida, cara, é grande pra caralho. Certo? O cara vai dar um lado preciso. Mas é preciso. É preciso, cara, grande pra caralho. E esse jogo que, cara, olha só, ele tem, cara, ele tem um livro de regras, é um wargame que tem um livro de regras em 3 volumes. Os counterzinhos, né, aqueles contadores Deus que você tem no céu. Jogo, tem 18 mil contadores, cara. E ele tem um tempo de jogo de 62 dias, você tem noção disso? Tempo de jogo, quanto tempo que você tem de vida ainda? O segundo mais demorado isso. É a quaresma? Não, o segundo mais demorado é um jogo que chamado World in Flames, que também não necessariamente é um board game, mas sim um jogo de miniaturas, de wargaming, que a estimativa de tempo dele pra jogar, 100 horas. É aquele famoso jogo que você tem que comprar uma garagem pra jogar e jogar ao longo de um mês, ao longo do final de semana, tá ligado? E você reveza montando pista de trenzinho, né? É, enquanto não é seu turno, né, você vai fazendo essas coisas ali, né? Tem vários outros jogos de wargame em geral, mas tem aqui um que eles colocaram como 8 horas de jogo, que é o Seven Ages, que é um jogo estilo Civilization misturado com Age of Empires. Então muitos jogos também de Civilization vão ver permanecendo nisso. O Snake, por exemplo, teve contato ali com Civilization, né? Que também demora bastante. Sim. Talvez ele não demore tanto com as expansões, mas ainda assim ele vai ali de 4 a 6 horas, de 3 a 6 horas, digamos assim, a jogatina, né? Eu acho que também que entra nessa questão. Aqui no Ludopedia fizeram uma lista de jogos longos também, aí a galera foi colocando, mas o que ficou mais votado aqui, a princípio, foi o Through the Ages, que é aquele jogo que parece o Nations que eu falo, né? Na verdade, o Nations parece mais ele. Que é um jogo dublado, é de civilização, que demora pra caramba. O Star Wars Rebellion, que quase comprei recentemente ele, saiu. Quase comprei ele. Muita gente fala que pode ser um jogo rápido, mas ainda assim, se tiver uma situação específica, pode ser um jogo de horas, né? Um que a gente jogou também, que o pessoal também votou aqui, que é Eldritch Horror. Que esse jogo, sim, é longo, cara. Jesus. E eu vejo a galera comentando que leva 3 a 4 horas, cara. Eu não sei, só se o cara for muito experiente. Sabe aqueles que fazem um turno estilo xadrez, que bate no reloginho? Cara, eu só imagino assim pra jogar em 3, 4 horas. Todo mundo já tem que estar bem otimizado e saber o que tem que fazer, já marcar as cartas. Exato, né, cara? É assim, você tem que saber certinho, você tem que saber o jogo de cor pra jogar em 3, 4 horas, na minha opinião, né? Cara, e muitos outros jogos aqui, Guerra do Anel, Axel Eyes, né, que o Snake adora aí de falar sempre, Diplomacy, que o pessoal fala falar, porque demora pra caramba. Um que eu tive experiência e que eu acho muito demorado, que ele deveria ser até menor, que é o Mercant Marauders, que demora pra caramba, na minha opinião, né? O famoso, né, o Banco Imobiliário. Cara, quem viu uma partida encerrar de Banco Imobiliário? Eu vi uma vez, né, que deram um table flip, mas só também. Ah, não. Eu tô falando dentro das regras, não do table flip, né? Um tapa na cara e um table flip, né? Tem uma lista do Board Game Geek, que eu vou deixar linkado pra você, dizendo o seguinte: vida muito curta pra jogar tabuleiro, né, cara? Aqui tem um jogo que eles colocaram Europe Engulfed, que é um jogo que leva mais ou menos 14 horas. Colocaram o Path of Glories, o Seven Ages, que eu falei, o Advanced Civilization, cara, muitos outros jogos. São jogos que demoram demais, cara, demoram demais. Maquiavel também, que o pessoal fala bastante desse jogo, demora. O Diplomacy, cara, Diplomacy a galera fala que demora demais, aquele jogo assim. Um que também que a gente nem chegou a falar, mas que demora. Diplomacy, ele é a personificação do Civilization, certo? Exatamente. Do jogo mesmo, Civilization, porque aquela porra também é demorada pra cacete, né? É, exato. Outro jogo que eu posso citar aqui, na verdade eu vou citar mais pra frente nas nossas experiências, mas também tem uma outra classificação de jogos com setups demorados, né? Não basta ser o jogo ser demorado, mas pra você montar o jogo e começar a jogar, demora pra caramba. Isso entra Eldritch Horror, facilmente. Nunca. Terra Mística. Imagina. Terra Mística também é um jogo que eu acho que demora também, se você não tiver um insert, sortezinha ali pra tirar e jogar, né? Demora pra caralho. O Twilight Imperium, que a gente citou, também demora demais. Sim. Arcadia Quest demora, porque pra montar, colocar todos os tiles, não, colocar tudo. Não, Arcadia Quest é rapidinho, cara. É que você tá acostumado, mas vamos supor, uma pessoa vai jogar, vai no evento, cara, demora um pouquinho pra montar. Cara, ele é um setup demorado. Forbidden Stars demora pra caramba. Sim. Scythe. O Scythe, mais ou menos, Snake. Vou te dizer que o Scythe não entra tanto assim. Eu acho que, por exemplo, o Terra Mística demora bem mais. É porque o Porto Rico, cara. Nossa. Cara, Porto Rico demora. Quantas demora. Vezes eu acho assim. Desistiu de jogar Porto Rico só pra fazer o setup, cara. Cara, Última Fortaleza. Esse sim, né? Excel. O Última Fortaleza sim. Foi o jogo que a gente senta. A gente demorou 2 horas pra fazer o setup, porque é tudo tile e você localizar os tiles é extremamente complicado, porque que você vai botar lá e separar e organizar as coisas. E aí a gente desistiu e foi jogar outra coisa. Cara, o Zombicide mesmo tem setup demorado, dependendo do cenário, de qual versão vai jogar, cara. Mas um que tem um setup demoradinho, que é o Pathfinder. Também. Que jogava, cara, montar aqueles decks, colocar todos os equipamentos ali, cara, leva um tempinho. Puta que pariu. O LCG também do Senhor dos Anéis, foi umas 2 vezes que a gente tentou colocar na mesa e não foi. O LCG é demoradinho pra montar. É demorado, cara. Tem muitos jogos aí. E aproveita, né, a gente sempre comenta alguns deles, mas o comentário de vocês é muito importante pra dizer quais são os setups mais demorados que vocês tiveram. Olhando aqui, cara, um setup que eu acho que demora também é do Battlestar Galactica, cara. E eu ia falar isso. E o campeão pra mim é do Eclipse, aquele mercado pra fazer. Power Grid nem tanto, mas entra ali bem. Eu acho que boas. O Power Grid é muito sossegado, cara. Uh-huh. Talvez o gameplay, mas não, enfim. É, exatamente. Agora para o segundo bloco dessa parte do podcast, eu acho que é interessante pera. Entrar... Primeiro tem que passar uma massa, né, cara? Você bota o bloco, nossa, passa uma massa e daí bota o outro. Por que eu paro de escutar o Excel? A gente vai discutir aqui quais fatores levam a gente a considerar um jogo como longo, entendeu? Eu coloquei assim, na verdade pode ser até uma discussão meio rasa, porque a gente já pula já direto, porque a gente não é o dono da verdade, mas... Não sou o dono da verdade, mas estou trabalhando para comprar. Um dia... Objetivos complexos acaba sempre levando um jogo a demorar muito. Por exemplo, um jogo que demanda você ter diversos objetivos, diversas situações pra você atingir pontos vitórias ou de você atingir um objetivo específico. Ou que possui, cara, uma randomicidade muito grande. Também, cara. Isso aí sempre leva um jogo a ser longo, né? Por exemplo, a gente comentou sobre a parte de setup demorado, comentou sobre o Scythe. Aham. Uhum. O Scythe tem vários objetivos, mas o objetivo deles são todos complementares com a mecânica. E acaba deixando o jogo bem rápido, sabe? Entre aspas, né? Que ele leva de 1 hora e meia a 2 horas, mas ainda assim rápido dentro dos padrões de jogos demorados. E por mais que ele seja de ele caminhos para a vitória, ainda assim eles se complementam, então eles não deixam os objetivos tão complexos. Um que tem muitas possibilidades nas suas mecânicas, né? Vamos citar aqui, o próprio Terra Mística, né? Não necessariamente é um jogo demorado, ele tem número de turnos definidos, mas se você considerar um jogo que não fosse com número de turnos definidos, ele podia ser muito complicado, né? Porque tem muitas mecânicas envolvidas. Se elas não se complementassem, não se conversarem, elas podem deixar um jogo muito longo, entendeu? O próprio LCG do Senhor dos Anéis, ele tem várias mecanicazinhas ali, ah, agora é fase tal, agora tá um momento, vai fazer tal coisa. Se você não tá embalado, cara, pode demorar. Ele é um jogo até uma hora e meia ali que ele fala, mas se a galera não tiver ali, sabe, os dois jogadores que tiverem ali engrenados na questão de jogar esse jogo, não pode ser assim. E outra coisa, dependendo do jogo, também tem a questão do downtime, né? Uhum. Você tem que esperar uma eternidade até voltar, chegar a sua vez de novo, né? Apelidado carinhosamente como turno do mago. Turno do mago, aqui em Curitiba a gente chama de turno do mago. Sempre que alguém vai demorar um turno, a gente fala, ah, o mago jogando de novo. Isso começou carinhosamente no Pathfinder, porque tinha, assim, todo mundo jogava, por exemplo, as classes jogavam lá, o guerreiro, o caçador e tal, jogava, é rapidinho, baixa uma carta, joga isso que vai. O mago, ele ia pra academia, né, que é um dos primeiros cenários lá, aparece tal carta, ele joga de novo, aparece tal carta, ele joga ia de pra novo, academia, cara. Daí tinha que esperar o aparelho vagar, era complicado. Exatamente, cara, limpar com álcool ali os assentos e ficava marca de bunda dos outros, sabe? Todas essas coisas, mas essa parte de downtime é muito complicado. E outra coisa que eu nem coloquei aqui é aquele jogo que envolve um pouco do downtime, que é uma situação, né? Que é o que o pessoal chama de AP, que é análise parálise. É aquele momento que o cara fica pensando em N possibilidades e demora um tempão pra tomar uma ação, é a hora, sabe? Fudeu. Snake, seu turno. Aí ele fala, ah, Snake vai demorar pra caralho, que vai pensar. Não, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda. Eu acredito que objetivos complexos, diversas mecânicas, assim, que não se conversam, acabam complementando pra um jogo ser longo, dá o time com AP, muito AP, sabe? Vocês querem considerar algo mais, algum outro fator que pode levar o jogo a ser demorado? Número de jogadores, cara. É verdade, cara. O cabeça vai ficar triste agora. É, agora é o momento que o cabeça chora, mas o número de jogadores, quando você tem que, por mais que você tenha 25 jogadores, que o jogo faz com que eles jogam simultaneamente, você vai ter um downtime praticamente zerado, mas ainda assim vai ser um jogo extremamente longo, entendeu? Até que se resolva tudo que todo mundo está fazendo. O jogo perfeito pra questão de jogar ao mesmo tempo é Seven Wonders, cara. Todo mundo joga rapidinho, é um jogo que tem, ele tem número de, entre aspas, turnos definidos. É turno definido, todo mundo resolve ao mesmo tempo, então, tipo, não é minha vez, eu daí tenho que esperar 7 jogadores resolverem a situação pra depois voltar pra mim. É bem legal. Agora a gente vai falar a respeito dos jogos que a gente acha que se alonga demais desnecessariamente. Ah, vamos já tirar os burros do meio da sala, né? Que é pra gente falar sempre. Eu vou sempre colocar um animal diferente dos cavalos, tá? ou do elefante, tudo bem. Errei. Que é Banco Imobiliário. Vamos começar a falar mamute, cara. Mamute é um animal tão mais imponente. Dodô. Dodô. Vamos tirar o Dodô do meio da sala. Mas, cara, a dupla de Banco Imobiliário e War são jogos extremamente demorados, cara. Acho que o War, ainda, eu já vi final de War. Eu já vi. São demoradíssimos, cara. O War, dependendo, ele pode durar ad eterno. Porque a batalha nos dados pode continuar ali infinitamente, cara. É complicado, mas o Banco Imobiliário, cara, sério, como a gente já citou e como já tem, até lá no BGG, o pessoal fala do Monopoly com o jogo infinito, sabe? Ninguém nunca viu um final, né? Então acaba tendo isso aí. Mas a gente também tem algumas citações particulares, cara. Eu vou começar com uma citação de um jogo que eu não gosto. Eu particularmente, eu dei de presente pro Excel. Você não conhece essa merda. Não, quando começa a nossa coleção. Obrigado, cara. Um jogo. Fico agradecido aí com esse teu presente. Que foi o Munchkin. Que jogo infernal que não acaba nunca. O Munchkin pode durar de eterno, um cara. Sim, é o jogo que tem validade, sabe? Você vai jogar uma hora, é muito divertido. Mas aquele jogo não acaba em uma hora. As cartas começam a definhar depois de um tempo, é meio esquisito. O jogo, a galera começa a zoar. Tem que deixar na geladeira. É mó zoado. É aquele jogo que você vai jogar, vai ser divertido nas, sei lá, nos 30 primeiros minutos, que a galera vai zoar um outro. Mas depois que você tá no turno 9, pela enésima vez, tentando quando você tá, seus amiguinhos falam. Você começou a partida às 3 horas da tarde, o turno 9 tá se alongando até as 2 da manhã, ele já não é mais tão legal. Exato, né, cara? Mas é aquela questão de você ferrar. Então, muitos jogos de take that pode ter essa problemática de ser muito demorado. Essa situação que a gente explicou do Pathfinder foi bem... uma das que sempre é recorrente, né? Porque o turno do mago que eu tô explicando, você fazer um combo que na academia você vai achar bastante tipo de cartas do tipo feitiço. Toda vez que o mago encontrasse uma carta do tipo feitiço, ele poderia comprar outra carta. E se essa carta fosse feitiço, então era um efeito em cadeia assim que, cara, a gente conversava, pegava um salgadinho, ia lá fazer um cachorro quente, voltava. O Pathfinder, ele não é necessariamente demorado, só umas mecânicas assim dele que eu acho que não sei muito bem, mas sei lá. E que você, alguma situação de jogo que você achou que foi demorado demais? Sim, o ano é 2007. Uma terça-feira, chuvoso. O jogo... Não, era um sábado. O jogo era o War. Nossa. Não, mas a gente já falou desse inferno, cara. Mas é uma situação, um dia em específico que ficou marcado, cara. Que assim, bem dizer, a partida já tinha acabado. O meu objetivo era conquistar... A Oceania. Não, era 3 continentes. Um era a escolha, os outros dois eram obrigatórios, mas eu não lembro qual dos dois era obrigatório. Um deles era a África. Só que, como todo bom jogador de War, eu tinha conquistado o globo inteiro. E tinha um amigo meu que estava na África. Ah. Ele tinha 15 tropas em cada uma das duas entradas da África. E em cada um dos países que fazia fronteira com a África, eu tinha o limite de tropas, porque eu já tinha acabado minhas peças na caixinha. Ele já tava pegando pacote de feijão, tá ligado? É, pra complementar. Todo mundo chegou assim, olhou e falou, beleza, o jogo acabou ali. Não, eu tô vivo ainda. E a gente olhou e falou, cara, acabou. Ele, não, ainda tô vivo. Gente, bicho, pelo amor de Deus, acabou. É tarde, todo mundo com sono, a gente quer ir embora. Ele, não, eu tô vivo. E bosta. Ficou nisso, cara. Até que a gente chegou num ponto e falou, beleza, cara, você perdeu. Tchau, vambora. A ONU se reuniu, fez uma votação e falou, você perdeu. Gostei da expansão da ONU, cara. Acho que War deveria ter ONU, cara. De você falar assim, você perdeu, você saiu, você... Enfim. Olha só, outro jogo que eu acho desnecessariamente demorado demais é o Mercants Marauder, que já citei anteriormente, cara. Ele usa a temática de pirata, né, de mercador pirata. Mas ainda assim, a questão dos pontos de vitória, você atingir lá o marcador de glória, chegar a 10 pontos, eu acho que é muito demorado. Eu acho que ele é demorado pelo fato da randomicidade dele, cara. Ele tem uns eventos assim Sim. que acaba totalmente, ele quebra totalmente o ritmo do jogo. Por exemplo, você tem que ir do ponto A até o ponto B. Só que, apareceu a carta tempestade e você é obrigado a ir ao ponto F, tá ligado? Tipo, do outro lado do mapa. Você não pode passar por tal lugar. Tem barco pirata, tem barco, sei lá, se você é pirata, tem barco da companhia holandesa tentando te caçar, sabe? É um jogo muito de pick-up delivery, né? De você pegar uma coisa num tal lugar, no ponto A até o ponto B. Não que necessariamente seja a única mecânica dele, mas muito do que você vai gerar recurso pra você dar upgrade nos seus barcos, pra você melhorar, trocar de barco, né? E fazer outras coisas. Você precisa, normalmente, vender mercadoria, sabe? Ou você precisa caçar barcos, mercadores ao longo dos setores que você tem ali no Mar do Caribe. Mas isso acaba sendo muito maçante, sabe? Porque você tem limitações. E se eu não me engano, você, tipo, você chega num ponto, você escuta um rumor, e esse rumor te leva pro outro lado do mapa. Aí que você consegue cumprir o objetivo. Acho que era isso, né? Sim. É, tem os rumores, tem as missões, tem muitas outras coisas que vão acontecendo ao longo do jogo, cara, que é um jogo bem implementado. Só que ele demora demais, cara. Tem outra coisa, assim, por exemplo, você morre, né? Você pode destruir seu barco. O que você faz? Compra um novo capitão e tem um barco do zero. Cara, isso é longo porque o deck de capitães assim, é gigante, cara. Demora muito mais. É. Vai acabar só o jogo ou quando alguém atingir 10 pontos de glória ou quando aquele deck de capitão, né, que tem lá. Acabar. Então, cara, é muito infernal. Então demora muito, assim. Ele é um jogo muito legal, a temática dele funciona bem, assim. Não necessariamente é um jogo muito de pirata, porque ele acaba sendo muito ser mais mercador que pirata, né? Mas, cara, se alonga demais, na minha opinião, assim. Um que eu acho que, apesar do jogo transcorrer suave, mas que ele se torna um pouco monótono e parece que demora mais do que demora, é o Star Trek, pelo downtime que você tem. Porque, assim... Aquele que você falou esses dias? O Ascendance. O Ascendance. Isso. Quando começa seu turno, você primeiro vai gerar os recursos, vai administrar eles, ver se tu vai fazer alguma pesquisa, ver se vai construir alguma nave, alguma coisa, pra daí gastar suas ações explorando, atacando e afins. Você terminou tudo que você tem que fazer, aí é o outro jogador que vai fazer tudo que ele tem que fazer nesse turno, pra daí ser o outro jogador que vai fazer tudo. Então assim, por mais que seja um jogo que uma partida pode realmente acabar em uma hora, o downtime que você tem da sua vez pra sua próxima vez, ele é muito extenso. Dependendo... da agilidade dos outros jogadores ou da dinâmica que estiver ocorrendo no jogo, não tem ninguém enfrentando ninguém ou muito próximo, você sente que o jogo demora demais. Tanto que no manual, como recomendação pro jogo não se tornar tão longo, depois que os jogadores pegam alguma experiência, ele diz pra, enquanto nenhuma civilização fez contato com a outra, todas as três jogarem simultaneamente. Entendi, olha que da hora. Pelo menos eles têm essa noção, né? Mas ainda assim, dependendo de com quem você estiver jogando, não é muito confiável fazer isso. É difícil dizer porque, primeiro, sou fanboy de jogo Civilização e eu acho que faz parte da questão de você se preparar, sabe? Não é um jogo sobre o ato final, é um jogo sobre a preparação, sobre como que você vai guiando, sabe? É um jogo mais sobre a jornada do que o destino. Eu acho que os jogos de Civilização acabam sendo assim, né? Mas é isso, cara. Eu acho que eu não recordo mais nenhum jogo que acabou sendo demorado demais. Acho que todo mundo vai ter uma história de War, cara. Eu tenho mais dois jogos que são extremamente demorados. Que você acha que demorados demais? São. O Qual Forbidden Stars e StarCraft. Ah, é verdade. É, olha, cara, só, Forbidden Stars, pra quem não sabe, ele é uma continuação. É uma continuação, não. Ele foi um jogo que a Fantasy Flight pegou depois que acabou as licenças da Blizzard, que ela fez a licença com o Warhammer, né? E ela aproveitou a mecânica que eles já tinham desenvolvido pro StarCraft, com algumas alterações, inclusive em alguns erros que o StarCraft teve, e criou ele. Mas enfim, o StarCraft, como que você sabia que o jogo tinha terminado? Ou alguém havia concluído seu objetivo, o que era extremamente difícil de você conseguir esse objetivo, ou você sacava, se eu não me engano, era duas ou três, faz muito tempo que eu joguei, gente, então eu não vou lembrar. Duas ou três cartas que diziam The End is Near. A cada X eventos que acontecia, você sacava uma carta do deck de eventos e aplicava o efeito dela, e essas cartas estavam embaralhadas ali. Então, podia ser, inclusive, que as cartas estivessem lá no fundo do baralho e a partida demorasse eternamente. A partida que eu joguei de StarCraft durou 11 horas. Nossa. E ela não terminou com a gente atingindo o objetivo, ela terminou porque saiu a carta. Mas, tá, foi a primeira vez que você jogou? Não. Porque muitos jogos que acabam demorando demais, pode ser a primeira vez que a pessoa tá jogando. Não, não, então... não foi. O jogo era extremamente longo mesmo. É, porque o Warcraft mesmo, que na época que a Blizzard tinha concedido a licença, ele também é um pouquinho demorado, sabe? Uhum. Porque ele tem ao longo de 30 turnos, por exemplo, o primeiro turno é da Horda, depois é da Aliança, e vai alternando até atingir os objetivos, ou chega no final e faz o embate final entre as facções. Uhum. O Forbidden Stars, ele corrigiu esse problema da randomicidade da carta, que não pré-determinava o número de turnos, e você poderia ter turnos quase infinitos, porque, se eu não me engano, você só sacava a carta quando você executava um determinado tipo de ordem, entendeu? Se ninguém executasse aquela ordem, por mais idiota que pudesse ser, ele realmente poderia durar de eterno. Forbidden Stars, por outro lado, não. Você tem um número de turnos setado, são 8 turnos. Só que ainda assim, tudo bem que a vez que a gente jogou foi a primeira vez que a gente jogou. Ainda assim, tem um número de turnos definidos e pode demorar muito menos, mas o próprio jogo estabelece que, para cada jogador que esteja na mesa, são 2 a 4 jogadores, você calcula uma hora e meia de jogo. Isso que é foda. Muitos jogos, a gente nem citou isso, mas muitos jogos falam vai ser tantos minutos, tantas horas por jogador. E às vezes é só o dobro disso, sabe? Exato. Às vezes é o dobro. Às vezes aí você fica assim, meu Deus, e agora? Cara, ó, um jogo que acaba sendo uma das experiências que eu tive, acho que das poucas vezes que eu joguei o Eclipse fala 30 minutos por jogador. Cara, nem ferrando isso. Nem ferrando, porque é um jogo necessariamente que é demorado, porque se os jogadores não tiverem aquela experiência... 30 minutos por jogador, se os jogadores estiverem com as mentes conectadas e pensando estilo colmeia, né? Hive Mind. Talvez. É Hive Mind. Ah, aí dá 30 minutos. O Snake mesmo já jogou comigo o Eclipse, sabe que o Eclipse tem esse fator, cara, de ser demorado, né? E é um jogo assim que não tem mecânicas muito elaboradas. Talvez a parte ali da economia que você tem que gerenciar. É isso mesmo que eu ia falar. Que é a parte mais crítica. É a parte de gerenciamento que você vai... Puta, o que eu vou gastar agora, tá ligado? Uhum. Será que eu fico devendo? Porque você tem que pensar uns 2 turnos pra frente pra você não ficar devendo pro jogo. Isso é. E outra coisa, é daqueles jogos que tem número de rounds definidos. Então você fala, vai acabar rapidinho. Você tá lá no segundo round, você fala, opa, esse jogo vai ser rápido. 9 turnos aqui? Pra quê? Vai ser rapidinho. Chega nos turnos mais pra frente, sei lá, 6º, 7º turno, você tem muita possibilidade. E é o jogo que você faz uma ação, passa, até você, quando chega de novo, faz outra ação e passa. Então, cada jogador vai fazer uma ação e vai passando, entendeu? Então, quando você não tiver mais o que fazer, você passou o turno, aí você aguarda os outros jogadores terminarem. Então, acaba sendo demorado. O Nations tem muito disso, sim, entendeu? De você não faz seu turno, aí se você não tem mais o que fazer, você deixa os outros fazerem o turno, você até acabar as possibilidades. Jogar, né? Pode ser um jogo que ocorra isso. O Eclipse acaba sendo assim, lembra a vez que a gente jogou aí na sua casa, uhum, Nick? Que foi uma partida de 5 horas, eu acho, não duvido. Sim, estávamos aqui 3? 5 pessoas, na real, porque a gente tava com uma defasagem ali. Outra vez que eu joguei também o Eclipse foi na casa do Rod, e cara, foi em 6 pessoas. Cara, foi um jogo demorado, cara. Sempre é um jogo assim, demorado. Você lembra de outra jogatina que você esteve, que foi longa demais pra você, Snake? Eldritch Horror, a última vez que jogou, por exemplo? Foi essa situação que a gente falou da última vez. Não, foi aquela vez que você falou, que você teve que falar sobre jogatina e falou sobre Eldritch. Sim, sim, a gente até falou sobre, mas aquela partida foi até rápida, se você for pra pensar da primeira vez que a gente jogou. É verdade. Mesmo, vai dizer que acabou de começar a jogar, não sabia direito as regras, acho que não teve nem tanto essa parte de dificuldade. dificuldade. Foi a dificuldade do jogo mesmo, cara. As missões, os mitos pra se cumprir, foi muito demorado, cara. Acho que a gente tava em 2 horas de jogo, a gente não tinha cumprido o primeiro mito, eu acho. A gente só tava fazendo as side quests, cara. E são 3 mitos, cara. Sim, fechando o portal, as coisas, não. E essa coisa do Eldritch, eu acho que acaba sendo bem demorado, cara. É bem complicado de você... Eu sei, assim, Eldritch é um dos jogos que o pessoal aqui no Brasil mais gosta. Abraçou muito ele, até porque é um jogo cooperativo. Muita gente não gosta de jogo competitivo e tal. E acaba sendo um jogo cooperativo, mas, cara, jogos cooperativos que acabam sendo muito complexos, acabam sendo demorados. Por exemplo, o próprio Zombicide mesmo. Se tiver alguém não entender uma mecânica, ou às vezes a mecânica do mapa é muito complicada. Ou alguém abre uma porta e joga um molotov no meio do negócio. O Zombicide novo, ele tem mapas que no próprio livro de campanha, como tempo previsto, tá lá especial. É especial, porque depende muito, né, cara? Normalmente ele estabelece o tempo médio, né? Uhum. Essas campanhas ele não estabelece. Ele simplesmente não estabelece. Então, pode ser infinito, cara. E pra mim, jogos assim, sei lá, acho que o competitivo é legal porque você tá competindo contra as pessoas nesse sentido, você tá tentando ser o melhor, fazendo, sei lá, sua civilização melhor, montando sua cidade melhor, sei lá, seja qual for o sentido do competitivo. Acaba sendo demorado, cara. Acho que a primeira vez que a gente jogou, por exemplo, o Battlestar Galactica foi um jogo demorado, cara. Foi aquele jogo assim, porque é a primeira vez que jogou, e ainda assim, mesmo jogando com experiência no futuro, é um jogo que se alonga demais. Depois que a gente meio que foi jogando cada vez mais, os humanos têm mais uma linha de raciocínio mais rápida, os Silence também tem uma linha de raciocínio mais rápida, acaba sendo jogos que se encurtam, mas ainda assim, você vai levar ali de 2 a, sei lá, 4, 5 horas, dependendo da partida, da configuração que você obteve naquela jogatina, sabe? Mas ainda assim, é um jogo demorado, e acho que a experiência que a gente teve foi uma partida de 5 horas, que foi extremamente longa, e acabou mesmo assim os humanos não ganharam. Foi uma partida assim que era o último turno, ou os humanos ganhavam ou os Silence ganhavam, e os Silence ganharam, cara. Foi uma partida nesse sentido. Excel, mais alguma situação onde você teve uma jogatina muito longa? Cara, uma com Game of Thrones Board Game. É verdade. Cara, Game of Thrones, yes! Eu tinha que falar, cara. Nós estávamos em 6 jogadores e a partida demorou quase 4 horas. Nossa... Ah, foi fichinha, cara. A gente fez uma partida de 5 horas. É verdade. É uma partida sem ninguém que estava aprendendo o jogo. Todo mundo já sabia jogar o jogo. Sim, é a mesma coisa. É impressionante como esse jogo, mesmo tendo um número limitado de turnos, consegue demorar tanto, cara. É impressionante. Tava maçante, já tava todo mundo meio puto. Tinha gente que tinha desanimado, o jogo já tinha ficado sem graça, porque a pessoa já... Você via que tava jogando só pra completar, porque já tinha desistido. Cara, sim. Já cansou de tomar facada pelas costas. Cara, mas isso aí estraga qualquer jogatina de qualquer jogo. O cara tá jogando lá, daí ele vira, ai, tô perdendo demais, ou não sei, tô cansado, não quero mais. Desanda o negócio. O cara de não quero mais, a gente não chegou a ter, né? Eu já tive situações onde a pessoa, ou eu mesmo, já tive assim, ah, agora eu sou NPC do jogo, entendeu? E a gente vira o NPC do jogo, sabe? Porque é questão de demorar. Mas eu tenho assim, sempre que eu vou falar, apresentar um jogo demorado, eu falo, gente, olha só, antes de começar, você tem certeza que você vai querer jogar esse jogo? É demorado. E uma hora você pode se encontrar numa situação onde você não faz mais nada no jogo, você ainda vai continuar jogando. Que nem a situação, por exemplo, da última partida do Twilight Imperium. Eu tava de último, eu não tinha esperança nenhuma de ganhar. A única coisa que eu fiz é, cara, o que eu posso fazer é bater nos outros, então eu vou bater. Não, ainda assim, você pode seguir objetivos, não necessariamente você vai ganhar o jogo, mas objetivos pessoais, sabe? Ah, já que eu vou perder, vou conquistar aquele castelo na zona sul ali de... Na zona sul, sabe? Então você vai fazendo alguma coisa assim, sabe? Mas o Game of Thrones é um desses jogos que são demorados de fato. A gente tem várias experiências, e faz tempo que eu não jogo, e eu morro de vontade de jogar de novo, cara, sabe? Cara, faz tempo que eu não jogo Game of Thrones, muito tempo. Sim, é que é complicado porque sempre que a gente vai falar, ou sempre vai ter uma pessoa com o pé atrás, sabe? Ah, não quero jogar porque o jogo é demorado e tal, mas eu tô afim de jogar, cara, pra ter aquela experiência, cara, que é muito, muito animal. Vocês jogaram com a expansão ainda já? Ainda não, cara, a expansão parece dar uma adiantada, né? Vale a pena, vale a pena. Ah, as duas expansões valem a pena. Qual que você acha melhor? O Festim de Corvos muda o jeito de você jogar porque você passa a ter objetivos. Ah, é bem interessante. bem interessante. Você não ganha mais ponto conquistando os castelos, você ganha ponto fazendo os objetivos. Outra experiência que a gente teve recentemente, a gente falou, né, de Twilight Imperium. Eu joguei 4 vezes o jogo. Cara, é um jogo demorado, mas é um jogo assim que é um evento, entendeu? Não é uma jogatina que você vai fazer, é um evento de tal forma que você vai jogar, você vai evoluir sua civilização. Tem toda a questão de você montar o setup já faz parte do jogo, onde você vai montando ali os sistemas que você tem perto do Mercator Rex, que é o planeta principal do jogo, e você vai montando, você vai colocando, você vai ferrando seu amiguinho já a partir desse momento. Tem toda a parte de opções políticas que você tem no jogo, a parte comercial. É um jogo muito completo, sabe? Por isso que eu acho que é sempre um jogo que, assim, demora pra jogar. Eu fico triste olhando pra caixa ali em cima da minha prateleira, que demora um tempo pra jogar, mas sempre que eu jogo, eu falo, cara, valeu a pena ter esse jogo na minha coleção, porque é um jogo fantástico, cara. É um jogo, assim, épico. Primeira vez que eu ganhei foi a última vez que a gente jogou mesmo, mas foi aquela questão, assim, que foi raspando, sabe? Foi raspando, foi, eu tava com 9 pontos. Eu vi isso, cara. Eu sabia qual que era o final, porque como eu já tinha desistido, deixa eu ver qual que é o final do jogo. E a carta ia decidir, um turno ia decidir a diferença de 2 pontos. Sim. Entre o Zabuza e o Jonathan. O Zabuza tava à frente. O Jonathan, se ele tivesse mais um turno, mais uma movimentação, ele ganhava esses 2 pontos e passava os Zabuza. Explicando, né? O jogo é composto de várias fases. Uma das fases, você faz a escolha da carta estratégica. E uma das cartas estratégicas é a carta imperial. Quando você vai pra fase de ação, você pode usar a habilidade dela, a habilidade primária dela, e você faz o seguinte, você revela a carta de objetivo público, lê a carta, depois essa pessoa que fez isso, ela ganha 2 pontos de vitória. E o objetivo do jogo é acabar quando alguém faz 10 pontos de vitória ou quando essa carta aparece. Só que o que aconteceu? Tem uma determinada ordem. Ele escolheu a carta imperial porque ele sabia que eu escolhi de qualquer forma essa carta imperial. Muita gente reclama que essa carta fica melhor com a expansão e eu quero um dia a expansão justamente pra melhorar essa questão, porque fica meio roubado, entendeu? De você acelerar o jogo. Uhum. Mas acontece o seguinte, ele abriu a carta, resolve a carta e essa carta que apareceu foi o seguinte, o jogo acaba agora e ninguém faz mais nada. Então, o que ninguém faz mais nada é justamente, ele ia ganhar 2 pontos depois de revelar a carta. E ele não ganhou. Ele ia de 8 pra 10 ganhar o jogo e eu tava em 9, entendeu? E o que aconteceu? Uhum. Eu ganhei o jogo por conta dessa carta de final de jogo. Foi muito massa, cara. Mas ainda assim, toda vez que a gente jogou, foi muito legal, porque é sempre uma experiência. E é legal você jogar com várias raças diferentes, porque você vai tendo abordagens diferentes. Você pode ser bélico, você pode ser muito mais comercial, muito mais científico, né, tecnológico. É uma baita de uma experiência, cara, que eu acho animal. Cara, o jogo não acabando com... E a partir de agora, todos os jogadores descartam tudo que fizeram durante essas 7 horas de partida e jogam uma moeda. Não. Quem tirar a cara ganha. Não tem isso aí. Não, mas aí que tá. O jogo não terminando assim... Já tá bom. Ele já vale a pena as 7 horas, entendeu? O que você mesmo falou ali do Star Trek Ascenders. É um jogo que você vai jogar... Vai ser demorado. Você vai ter pessoas muito específicas com quem você vai poder jogar. Sim, esse jogo. Exatamente. Assim, se as pessoas estão... Não é nem querendo segregar, mas é querer assim... Não é um jogo pra todo mundo. É um jogo pra quem vai estar disposto a jogar, gastar tantas horas jogando aquele jogo. E faz sentido você jogar, porque é uma baita de uma experiência, entendeu? Uhum. Por isso que acaba sendo assim. Outro jogo mesmo que acaba sendo nesse sentido, eu adoro, eu sempre falo dele aqui, é o Civilization, entendeu? O Civilization é um baita de um jogo, assim, que ele ocorre ao longo de fases e ele tem condições. Se você não falasse de Civilization hoje, eu ia pedir demissão. Cara, ainda mais nesse tema de jogos demorados, onde jogos de civilização acabam sendo demorados, entendeu? Eu coloquei o vídeo que mostra. É bem essa questãozinha, assim, de, tipo, você passar um bom tempo resolvendo uma maneira ridícula o jogo inteiro. Você resume 4 horas de partida e uma parada ridícula. O canal que a gente sempre indica, o Inside the Box, tem o vídeo do Magic the Gathering, Arena, até eles brincam com o nome gigante que tem essa porra. No começo do vídeo, eles estão jogando Magic, o jogo de cartas mesmo, né? O TCG. Aí o Brandon, eles estão 3 horas jogando. Aí ele tira uma carta. Ah, resolvo o jogo com um empate. Ele, sério mesmo. Cara, muito bom. A gente muito tá bom. 3 horas aqui jogando essa porra e você me resolve de dizer que é um empate. E ele com aquele sorriso idiota da cara dele. É assim, eu não sei se o Excel já assistiu esse canal, mas cara, vale muito a pena. Esse canal é muito bom, sempre recomendamos aqui. Qual canal, cara? É o Inside the Box. Não, eu não vi esse ainda. Você precisa ver esse canal, cara. Esse canal é o melhor canal de board game, na minha opinião, ever, assim. Ele é muito bem feito, muito bem produzido. Mas enfim, olha só. Você tá falando que a gente não é bem produzido, cara? Cara, não, perto deles, desculpa, não é não. Você vocês têm mais alguma citação de jogos que vocês tiveram jogatinas demoradas, fora os que a gente falou que demorou desnecessariamente anteriormente? Catan. É verdade, Catan, cara. Dependendo do jogo, pode ser um pouquinho demorado. Você já teve jogatina mais de 2 horas, Snake? Já, de Catan já tive umas 2 horinhas de partida. Até. Caralho. É que a gente já tá mais acostumado, né? A jogar. Sim. Agora com o pessoal mais novo, assim. Até mesmo com as minhas irmãs, eu já joguei com elas. Então, tipo, tinha gente adulto e tinha a Melina, que é a mais velha. Só que ainda assim, ela é bem novinha. Aí fica aquela, o que eu vou fazer? Daí você, tipo, tem que acelerar a criança pra ver se o downtime não fica tão grande. Porque daí o pessoal começa a meio que querer dispersar, tipo, a não querer jogar junto, sabe? Então, ou eu ajudo ela, ou eu acelero ela. Tipo, faça outra coisa. Vai, vamos fazer isso. Vai, compra aí. Tipo, ela fica quieta o turno de todo mundo. Aí, da vez dela, ela quer falar com todo mundo, quer fazer um monte de coisa e não quer jogar. Aí, tem que dar uma aceleradinha. Mas foi só isso que rolou. Cara, Catan é extremamente demorado e ainda pode destruir o celular. É verdade, cara. Dependendo com quem você joga e de como você joga, acaba sendo demorado. Com a ferocidade que você joga. Exatamente, também tem isso. Ainda mais quando você joga o cavaleiro. Aí... Nossa... Só pra complementar aqui, jogos que vocês gostariam que durasse mais, sabe? Aquele joguinho sempre que vai deixar um gostinho quero mais, ou que não se resolve tão bem antes de terminar. E eu acho que um jogo que pra mim, que deveria demorar um pouquinho mais, não tanto, mas sei lá, uma meia hora a mais, uma hora no máximo, seria o Scythe, cara. O Scythe acaba muito cara, rápido. Cara, se você falasse Civilization, eu ia te dar um soco na cara. Eu saí de Cascavel e aí te bater. Demora 72 horas, mas eu acho que podia demorar um pouquinho mais. Mas realmente, assim, é um jogo, assim, que parece que você tinha que fazer mais coisas, sabe? De você ter mais possibilidades. E é um jogo, assim, que pela condição dele de ter 6 objetivos e o jogo acabar, e como os seus objetivos se conversam, assim, tipo, se você já libera um, já vai liberar outro, já vai fazer aquela cadeia de objetivos liberados, eu acho que ele talvez, sei lá, colocasse mais objetivos, ou tivesse uma questão mais... demorasse um pouquinho mais, sabe? Que é um jogo gostoso de jogar, sabe? É legal explorar nele, é legal fazer produção, as coisas, assim, mas ele acaba muito rápido, sabe? É aquele jogo que você olha... Você fala assim, nossa, esse jogo vai demorar pra caralho. Olha o tamanho desse mapa, olha a quantidade de coisa. E é um jogo rápido, entendeu? Então por isso que eu acho que um passinho a mais seria interessante. Eu já vou me atravessar e vou falar que um jogo que deveria ter mais... Marco Polo, cara. É verdade, Marco Polo é um jogo que deveria ter mais um turninho, ou sei lá, um modo de jogo um pouquinho mais longo, talvez. Sim, porque às vezes você quer fazer tanta coisa e não dá, né? É, eu acho que também acaba interferindo na mecânica. Mas sei lá, eles são 5 turnos, né? O jogo todo. Se ele tivesse uns 7 turnos, uns 8, já ficava um pouquinho mais tranquilo, porque, cara, você tem que correr muito, você tem que otimizar muito os teus dados e pra poder conseguir cumprir bastante o objetivo. Ele deveria ter a quantidade de turnos que o Lords of Waterdeep tem, que ele é perfeito. Sim. A duração perfeita de jogo, sabe? Ele é 8 turnos e ele acontece rápido, tem uma limitação de ações que você pode fazer e acaba sendo bem perfeito, assim, em questão de duração, cara, o Waterdeep. Excel, jogos que você gostaria que durasse mais? Cara, difícil dizer, hein? Cara, jogo que eu gostaria que durasse um pouco pouquinho mais, mas eu acho que possivelmente atrapalharia o jogo em si, é o Rune 25. Em questão de número de turnos, perfeito. Número de turnos não tem como mexer, aquele número tá ok. Só que, cara, ele é muito difícil. E ainda mesmo sendo muito difícil, parece que ele termina muito rápido. Sim. O dinamismo do jogo chega a ser um ponto tão grande que você olha e fala, cara, já acabou? Sério? Tipo, ele tem o... Em questão de dificuldade, pra você não mexer na dificuldade do jogo, ele tem o número de turnos ideal. Só que ainda assim, ele passa muito rápido. Você sente que ele é tão interativo que ele passa muito rápido. Quando você prestou atenção, ele já acabou. É que eu não sei necessariamente porque ele brinca de ser um jogo ameritrash, assim, tipo, de uma console sem entrar numa campanha. Mas ainda ele tem um quesinho ali de party game, né? Talvez seja isso, sim, que você sente. E que ele não fosse tão party game, seja um jogo mais, sei lá, mais cruel. Isso na verdade é legal porque torna ele extremamente divertido. Só que ele tem a sensação de acabar muito rápido. Sim. Outro jogo que eu gostaria de que durasse um pouco mais é o New Angeles, cara. O New Angeles, ele é extremamente curto e bem rapidinho. Só que, cara, se ele durasse um pouquinho mais, ele ia ser mais divertido. Ele ia conseguir ir além do que ele já consegue chegar, entendeu? Acho que um jogo que eu gostaria que demorasse um pouquinho mais, porque a mecânica dele é deliciosa de jogar, que é o Star Realms. Eu não sei se eu colocasse um pouco mais de vida ou aumentasse o número de possibilidades, deixasse essa questão do deck build dele muito melhor, porque é aquele jogo que você quer ver o deck build funcionar. E às vezes pode ser muito curto, entendeu? Muito rápido. Ele é um jogo filler, realmente, mas... Você acredita que eu não joguei o meu Star Realms ainda? Cara, joga, cara. É um jogo muito gostoso de jogar. Mas ele é exatamente o Legendary, só que PvP. É que o Legendary, ele tem mais uma questão de cenário. Eu acho que ele demora um pouco mais, pelo que eu vi de gameplay, não o que eu joguei. Não. Demora um pouco mais, mas eu tô falando a mecânica em si, ele é o Legendary PvP. Sim. Enquanto o Legendary é PvE, ele é PvP. Sim. Talvez o jogo que eu colocaria que demorasse talvez um turninho a mais, até pra questão de você acender seu império, é o Imperial Settlers. Ele tem 4 turnos definidos, você faz as suas ações, mas ainda assim ele pode acabar rapidinho. Talvez um turno podia ser legal, mas ainda assim ele tem uma duração ok. Acho que seria ganância da minha parte, sabe? Agora lembrando, tem um jogo que demora. True. Também. Mas é bem parecido. Se chama Bang. Bang, ele pode se estender. Cara, só que o Bang é o jogo básico, né? Se você colocar as extensões, as expansões, ele fica melhor. O downtime dele é mais tranquilo, os eventos ficam mais interessantes. Mas, cara, se você der o azar de já morrer no primeiro turno, velho... Nossa, daí é o caos, cara. Não, eu acho que, assim, jogos demorados pra você jogar de novo, né? Porque você morre e você fica esperando a galera jogar. Que tem play elimination, é foda. Exatamente. Talvez eu só colocaria nessa pra gente encerrar aqui, eu colocaria uma vida a mais num Coop. Que às vezes a pessoa demora pra entender e morre muito rápido, sabe? Putz, era uma boa. É verdade. Porque dois papéis, às vezes a pessoa não sacou, às vezes ela quer contestar uma pessoa e ela pode perder as duas cartas uma vez só contestando um. Antes de chegar na vez dela, efetivamente, ela pode estar morta. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui pra gente terminar, pro Kingdom Death. Kingdom Death Monster, na verdade. Eu não consegui achar com precisão o tempo de demora da partida, mas o Kingdom Death, ele é um jogo que ele é muito mais um RPG com miniaturas e um tabuleiro do que um board game propriamente dito. Sim. Tanto que vai seguir ali, vocês vão poder ver aí no post os links da campanha do Kickstarter, que eu não lembro agora exatamente quando terminou, mas... Hoje a gente tá em abril de 2017 gravando aqui. E a previsão de entrega dele é 2020. Então, ele vai demorar pra caramba, pelo que falar. Exato. É porque tem muito componente, é muita miniatura, é muita carta. E, inclusive, segue a foto da caixa aí, comparado com uma criança de 6 anos. Esse eu vi, cara. É muito absurdo. É tipo aquele outro jogo que tá no hype atualmente, que é o Gloomhaven. Já viu? Isso. Que é um jogo assim... Com uma diferença. No Kingdom Death Monster tem regra, inclusive, pra você casar. Sim. Os personagens. É, isso é verdade. E ele tem conteúdo adulto, né? De ter umas coisas assim que pode tem. Acontecer. Assim, as miniaturas são magníficas, cara. Só que o jogo, além de ser caríssimo, ele é muito extenso. É um RPG mesmo. O Gloomhaven também tem a questão lá que parece que são 100 cenários pra você jogar. Cada cenário vai levar de sei lá, 1 hora e meia a 3 horas de jogo. Imagina que louco. Agora que você falou também de RPG, é aquela coisa, né? Você demora 4 horas pra fazer a ficha de tipo, vou jogar. Ah, eu tenho que ir embora, tá? Ah, valeu, então, falou, galera. É isso aí, cara. Acho que tem muita gente que gosta mais de fazer ficha do que jogar, né, cara? Eu entendo essa galera. Quando eu brincava de Lego, que eu era pequeno, eu gostava mais de montar do que brincar depois de montado. É, isso é verdade. Todo mundo, é tipo Lego. A gente se divertia montando e depois terminou de montar, vou guardar pra amanhã. Volto pra casa. RPG é tipo Lego. Ok. Então é isso, galera. Vamos encerrando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez com jogos, falando sobre jogos demorados, né? Joguinhos demorados, quais que a gente acha que pode demorar um pouquinho demais. A gente nem citou vários outros jogos aqui, mas isso pode ficar a cargo de vocês, ouvintes. Exatamente. Comenta o jogo demorado que vocês gostam, ou o jogo que vocês acham que é demorado e a gente não falou. É, demorado demais, que não precisava ser demorado, né? Cara, tem muitos outros jogos aqui. Se você concorda que alguns jogos poderiam demorar mais, por exemplo, a gente falou ali do Imperial Settlers, né? De outros jogos que a gente citou. Cara, é muito importante seu feedback. E lembrando, galera, acesse nossas redes sociais. Eu sempre digo lá no tag de comentários, mas sempre tá linkado pra vocês aí o Facebook, Twitter, o nosso grupo no Telegram e muitas outras coisas. E se você quiser, avalie a gente lá no iTunes. O iTunes, a gente tem crescido muito no rank lá e graças a vocês, então a gente tem que agradecer sempre. E a gente tá muito feliz com o resultado do iTunes, gente. Sim. Então, muito obrigado. Esperamos continuar fazendo sempre um material de qualidade pra vocês. Sim. E por isso que é tão importante a gente ouvir a crítica de vocês sobre o que exatamente. A gente tá produzindo. Né, cara. Então é isso, a gente vai ficar por aqui. E antes de nos vermos no próximo turno, fica uma dica pra vocês, cara. O board game mais demorado de todos os tempos é a vida. Talvez. Nossa. Eu sugiro ainda que termine o podcast com Enya. Nossa, pra casar não, com esse. Nossa, é verdade. Essa frase poética. Só tem um caso em que a vida não vai ser o game mais longo de todos os tempos, né? Se você jogar Baleia Azul. Sacanagem. Então, nos vemos no próximo turno. É. Eu tô terminando de definir aqui se a gente vai subir pra Curitiba sábado ou no final de semana ou não. Subiu, eu dou um toque em você. Ah, se você vir pra cá, me avisa, que daí já... Eu também dou um toque em você, Snake, se você quiser. Com meus dedos bem longos. Ah, delícia. Mas só se for assim, senão eu não quero. Cara, ainda bem que eu gravei essa parte off. Genial.